Portugal foi a razão, porque um dia morreu meu irmão. Mas também é coração a bater nesta canção. Não sei.